Eu e o Naum, esse jovem bonito que está andando por aí, fomos lá no alto do complexo do Alemão. Me parece que 9 favelas, 250 mil pessoas. E enquanto subíamos o morro com aqueles irmãos, nós vimos igrejas para todo lado. Só esse ministério, irmãos queridos que estávamos lá em comunhão com eles, 9 igrejas no complexo do Alemão. Em cada beco, em cada viela, em cada esquina, adolescentes, 12, 13, 14, jovens, com as sacolinhas de droga, com os pontos de venda. Deu 7 horas da noite, eles são substituídos pelos que usam as metralhadoras. E deu 10 horas da noite, ninguém mais pode subir. É a realidade. E nós estávamos ali de cima no terraço da igreja e olhando tudo, estendendo as mãos e orando. E eu pensei assim, Deus, é isso aqui? O que aparece na televisão é isso aqui? Esses meninos ali? Gente igual eu, igual todos nós, na vida normal aqui, só que envolvidos com droga. Eu achava que era uma coisa assim, cinematográfica, é a vida de comum, nós vimos lá. E estendemos as mãos, e vimos aqueles irmãos que precisam deixar o carro mais simples, longe, e subir com um carro bem velhinho, para não despertar nada. Mas irmãos que dedicam a sua vida naquele lugar, irmãos que consagram sua vida a Deus servindo-o ali. Que lucro nós vamos ter no complexo do Alemão? A geração de líderes que Deus está levantando. Líderes que têm o caráter trabalhado pelo Senhor todos os dias. Eu não quero nada em que a prioridade seja o meu interesse pessoal, não quero. Esse posicionamento, meu e seu, é o posicionamento de líderes que serão usados por Deus nesses últimos dias. Caráter trabalhado pelo Senhor. A palavra do Senhor é clara, Ele quer formar em nós o caráter de Cristo. Para que as pessoas não nos vejam tocando ou cantando bem, mas nos vejam refletindo a glória do Senhor. Para que pessoas, não importa se porventura, eu acho meio difícil, alguém vir aqui só para assistir, vamos ver o que vai acontecer lá. Se você veio aqui, você veio porque você está buscando alguma coisa. Não é muito do interesse de quem vem assistir estar aqui hoje. Mas se porventura alguém assim veio aqui, vai sair desse lugar nesta manhã tocado pelo Senhor, para que o caráter seja trabalhado por Cristo. E as pessoas vão olhar a nossa vida e elas se renderão a Jesus. As pessoas estarão envolvidas conosco numa reunião, numa ministração. Você, líder de louvor, instrumentista, vai começar a tocar e você não precisa nem ensaiar, você não precisa nem se preparar, nem produzir nada. O Espírito de Deus te pega e te usa e te toma, e a unção dele se derrama e vidas são transformadas. É isso que queremos para nós. E não é pequeno o grupo de irmãos que Deus está levantando com essa visão. Nós vamos ler juntos este primeiro texto. O reino, o poder e a glória pertencem a Jesus, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Mateus 6, 13. Nós vamos ler todo o texto até lá no final juntos. Diga, declarando isso. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Mateus 28, 18. A causa das nossas dificuldades, lutas e problemas pessoais, erros e dores. Respondeu-lhes Jesus: errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Mateus 22, 29. Continuemos. O Senhor disponibilizou o caminho perfeito, a estratégia absoluta. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Lucas 24, 49. Permanecei aonde? Permanecei aonde? Qual é o nome da cidade? Diga Jerusalém. Jerusalém é um lugar celestial, o lugar do trono, o lugar da adoração, o lugar onde todos se reúnem para adorar ao Rei. Quando digo todos, são anjos, arcanjos, serafins, querubins, os anciãos, os santos que estão na glória, os santos que estão na terra. Todos são transportados para um nível, para uma dimensão espiritual. É por isso que o entretenimento não entra, porque a nossa carne, que é alimentada pelo entretenimento, não tem lugar no trono. No trono nós somos transportados para Ele, e por isso o Senhor diz: em espírito. E é nesse lugar, chamado Jerusalém, que nós recebemos poder. O que é poder? Ainda não é autoridade. O poder ainda não é autoridade. Esse microfone, por exemplo, é um instrumento de poder, porque eu estou usando minha voz, ela é amplificada, e eu posso, porque eu estou aqui agora, nesse instrumento, nessa condição de poder, eu posso falar o que eu quiser. Se você tem um carro, você tem o poder nas mãos, pode ir à velocidade que quiser. Quem toca, quem canta, quem tem um CD, quem sabe fazer alguma coisa, quem já teve a tal experiência, não importa o que, muitas vezes essas coisas trazem sobre nós poder, poder para executar alguma coisa. E muitos estão como líderes da igreja e têm na mão um poder, mas não é o poder recebido em Jerusalém. Porque o poder recebido em Jerusalém se chama Espírito Santo, Ruach Elohim, e ele não trabalha em benefício próprio, ele sempre trabalha para o reino. Há muitos que podem tocar, que podem cantar, que podem fazer isso, podem fazer aquilo, e hoje o poder está tão fácil que qualquer um de nós aqui pode sair por aquela porta, abrir uma igreja e levantar uma igreja nova, um ministério novo, uma denominação nova. Isso é simples, é fácil, porque esse tipo de poder está fácil de ser adquirido. Vir aqui e com uma super banda tocar, cantar, pular, aleluia, e aplaudir e mover você, qualquer um pode fazer. Esse tipo de poder é o que mais vemos, é fácil de ser tomado. Mas há um poder que se chama Ruach Elohim, é o Espírito Santo de Deus, que Ele próprio vem e entra em nós. Quando? Quando permanecemos em Jerusalém. Permanecer em Jerusalém não é escolher a música que todos estão cantando. Permanecer em Jerusalém não é cantar aquela música de adoração que agora todos cantam e vão lá para as alturas, não. Permanecer em Jerusalém é uma vida de íntima comunhão com o Senhor, de intensa adoração, de louvor em tudo que é, em tudo que faz, inclusive nos cânticos, inclusive nas reuniões. Isso é permanecer em Jerusalém. Para aqueles discípulos, havia uma peculiaridade da circunstância: eles eram o ato profético inicial, eles iam ficar no território da cidade de Jerusalém como símbolo profético, e eles receberiam o Espírito Santo porque estavam naquele lugar. Nem eu nem você temos que ir a Jerusalém, ou temos que ir a cidade nenhuma, nem a congresso nenhum. Podemos receber o Espírito de Deus dentro do nosso quarto, no ônibus, andando em qualquer lugar. Mas estar em Jerusalém é algo sobrenatural da dimensão espiritual. E eu e você temos que entrar nessa dimensão se quisermos receber verdadeiro poder. Se eu exerço poder porque foi me dado um cargo, porque me chamaram, porque eu comprei o tal equipamento, esse poder ainda é poder humano. Queremos receber de Deus um poder sobrenatural que desce dos céus e vem sobre nós, e é a presença do Espírito Santo. Não é uma condição de executar, não é um talento, não é um know-how, não é uma capacidade, não são recursos, é o Espírito Santo falando: faça assim. Vá aqui agora. Mas isso, Senhor, é. Vá por ali. Não, por aqui. Mas, Senhor, estava certo. Não, por aqui não. O Espírito Santo falando, dirigindo cada um de nós. São características que o Senhor está executando em cada um de nós que deseja verdadeiramente ser líder do Senhor.